meigas, tão claras, tão belas, tão puras. Por certo não há. São noites de trovas, de beijos, de juras. As noites de cá são noites de trovas, de beijos, de juras. As noites de cá. Na Itália famosa, tais noites não há. São noites somente da pátria formosa, do índio Goiá. São noites somente da pátria formosa, do índio Goiá. As noites goianas são claras, são lindas, não temem rivais. Goianos traduzem doçuras infindas às noites que há mais. Goianos traduzem doçuras infindas às noites que amar.